Salve, salve, fora do eixo. Telefone sem fio. Vai chegar atrasado aí no ar, mas por um motivo muito especial. 3 anos de coletivo Forceps, é isso aí. 3 anos de muita ralação, muita colaboratividade, muita atividade, muitas ações aqui na cidade de Sabará e dentro do Fora do Eixo. E com grande prazer que eu tô aqui no em frente ao Bordello, bar que abriu esse ano aqui em Belo Horizonte, para iniciar as comemorações de aniversário do Forceps. Para isso a gente vai conversar primeiramente com o fundador do Forceps. Fala aí, Léo, qual que é a emoção de comemorar 3 anos? Não, massa, pô, 3 anos ralando em Sabará e até BH também, principalmente no início, a gente fazia mais coisa. E é legal, pô, encontrar todo mundo aqui junto, galera do coletivo. Tanto a galera de BH como de Sabará do coletivo tá aqui, os amigos, galera do coletivo Pegada tá aqui também. É isso, cara, é a consolidação de trabalho. Foda. É isso aí, agora eu vou conversar com um membro mais novo aí do coletivo Fósseis também, que tá, é um dos articuladores aqui do Bordello. Kennedy, ele é mais novo só no coletivo, que é o mais velho de idade. Fala aí, Kennedy, o que você tá, pode falar dessa comemoração especial aí do coletivo? Então, são duas comemorações, porque eu tô comemorando meu aniversário também, né? Oh, parabéns! Foi dia 3, aí eu marquei de combinar de comemorar aqui com a galera e tal. E eu tenho 1 ano e pouco que eu tô no Fósseis, na área de design e web TV, que ainda não firmou, mas uma hora firma. E a gente tá muito feliz, assim, com a história toda. A turma trabalha pra caralho e a gente vai continuar. Vamos fazer 6 anos, 9 anos, 12, 15, aí vai. Você que é um grande frequentador assíduo aqui do Bordello, essa é a primeira noite de comemoração dos 3 anos do Fósseis. O que você acha que vai... essa noite promete? Fala um pouco aí do que tá por vir aí. Ah, eu acho bom, assim, porque o Quatro Instrumental vai tocar aqui finalmente. Já era pra ter tocado há um tempão, a gente não conseguiu a data. Finalmente ele vai tocar aqui, vamos ver se a gente vai tocar com ele também. Vamos torcer pra galera comparecer. Acho que vai ser do caralho. Valeu! Agora eu vou conversar aqui com o Charchar, que é do coletivo Pegada, nosso coletivo irmão. É o coletivo mais próximo aqui do Forceps. E a gente fica feliz deles estarem presentes aqui na festa, do início da nossa festa. Deus quiser, vai estar até o final, até sábado, na noite fora do eixo. Daí a gente já vai pro congresso. Chacha, fala aí desse momento, você como membro do Pegada, a sua visão dessa data. Então, eu acho que é muito importante a nossa presença aqui, pela história toda que o Pegada tem, especificamente com o Fósforos, até em particular, porque o Fósforos surgiu antes do Pegada, né? O Fósforos está indo para 3 anos aí, o Pegada está caminhando para 2 agora, e acredito que justamente por essa caminhada ter sido meio conjunta, e até pelo Fósforos ter acabado se solidificando num momento muito parecido, muito próximo até do Pegada, estava começando a surgir, começando a solidificar ali, eu acredito que não poderia faltar a gente estar aqui presente, isso é unânime, não tem jeito. E nós vamos estar aqui, vamos tentar lá sábado também, vamos estar lá em Sabará, até porque eu confesso que particularmente eu não conheci a sede e é uma grande comemoração, acredito, para qualquer um dos coletivos, isso é um passo muito importante e é um passo que o Fosso está ainda comemorando, tá? E é uma queira ou não queira, apesar de já ter um tempinho que está rolando, é uma novidade, é uma coisa que vocês estão acostumando mesmo e é um processo novo para vocês e acredito que é um processo que todo mundo tem que passar, um processo muito rico nesse sentido e ainda mais que vocês estão também oficializando agora que vocês são associação, né, oficializando que o registro, né, do coletivo. Aê, graças a Deus. Né, yes, que é uma, que é mais outra batalha, que queira ou não queira, chega um momento que é necessário, a gente tem que realmente partir pra isso, pra cada vez mais profissionalizar esse nosso trabalho, mas sem perder a característica, o grande lance dele, que é essa coisa mesmo da gente, do sangue no olho, de fazer as coisas na raça, sabe, de correr atrás e de contar justamente com esses parceiros que a gente tem, com essa rede que a gente trabalha, que é tão grande, tão rica e tá crescendo cada vez mais. O congresso tá aí só pra reafirmar isso, vai ser do caralho, vai ser uma viagem foda e, poxa, vocês vão com todo o gás depois dessa comemoração de aniversário, tenho certeza que vai estar todo mundo estimulado, massa demais, gente, parabéns mesmo. Valeu, Chacha, feliz demais você estar aqui, muito obrigado, vamos farrear um pouco, é isso aí. Vamos que vamos. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. Yeah, telefone sem fio, primeira experiência ao vivo com quadro instrumental. É Foster, 3 anos, Taco Sul. Anos de Forceps, quadro instrumental comemorando em grande estilo aqui no bordel, do caralho. Momento celebridade aqui no aniversário do Forceps, estou aqui com o Paim do Han, parceiraço, colaborador. O que você fala aí do aniversário do Forceps, meu brother? Olha, velho, aniversário é sempre aquele momento de pensar o que rolou, o que tem rolado. Eu acho que nesse momento da vida do Forceps de 3 anos, um festival grande, uma banda arrebentante, várias bandas rodando, de várias ações. Eu acho que é um momento super otimista, né, velho? E uma festa, essa festa do Bordel que está começando, comemorações, a gente vem mostrar isso, né? Que é, o Forceps, além de fomentar e movimentar a vida cultural do Sabará, está se expandindo também, né? Para todo Belo Horizonte, e o negócio é crescer, cara. E eu boto uma fé isso aí. Caralho! Momento Forceps, Marcela está discotecando aqui no nosso aniversário. E aí, Marcela, 3 anos de Forceps. Você é muito tempo, muita batalha. Galera firme aí nos objetivos. 3 anos é uma puta de uma realização. A gente tá hoje com porrada de coisas que a gente conseguiu fazer. O coletivo como um todo. Cada vez evoluindo mais. Dentro do processo do circuito fora do eixo. É isso aí. Estamos aqui para 3, mais 3. Por aí vai. É nóis, velho. Vamos continuar assim. Vamos de solo de fofão agora. Impressionante aqui, o show do quadro começou, a galera que não tava no bar, todo mundo entrou. É, são vários amigos dentro do circuito fora do eixo, os coletivos próximos, as bandas que já passaram nos eventos do Forceps, várias bandas aqui. Amigos de Sabará também presentes. Realmente é um prazer fazer o telefone sem fio aqui, comemorando o aniversário do coletivo Forceps, do caralho. Amigos da cidade de Sabará, quatro instrumental fazendo um puta show pela primeira vez aqui no bordelo também. Momento diferente aqui. É o primeiro dia das comemorações do aniversário. Daqui a gente vai direto pro Congresso Fora do Eixo. O aniversário só vem pra reafirmar a força coletiva, a força da rede. E é isso aí. Do caralho, algumas pessoas também que acompanham a gente desde o começo, vários eventos. Queria que alguém fala aí, vamos, vocês acompanham o Forceps? Como que é? 3 anos de Forceps. As pessoas estão tão emocionadas, vocês não estão vendo isso, presenciando as lágrimas de felicidade. Nathan, 3 anos de Forceps. Pois é, velho, a galera, todo mundo emocionado. Coisinha, vem acompanhar nosso trabalho há um tempo. 3 anos de Forceps, Coisinha. Muito bom, tá black. Eu tô aqui com um parceiro nosso das antigas também, Loop, presente. A banda toda tá aí, como é que é? É, tá só eu e outro guitarrista, dois viciados em guitarra assistindo o show. Instrumental foda, ó. Caralho, velho, você tava com a gente, participou, tocou em eventos do Forceps no começo, assim, talvez com um ano de Forceps, até antes, bobear. E aí, 3 anos de Forceps, o que você tem pra falar aí pro coletivo, o que você acha desse movimento? Cara, o coletivo Forceps é o coletivo que a gente tem mais, assim, mais, como é que fala, mais amizade, assim, então a gente é meio suspeito pra falar. Mas não, mas é... Pode falar que eu sou do coletivo. É, tipo assim, na verdade eu não deveria falar, você deveria procurar um mendigo, cara, mas tô brincando. Eu acho, tipo assim, o trabalho que o Forceps faz é um trabalho muito forte, principalmente, eu acho que, tipo assim, todo mundo de BH tenho a impressão que em Sabará não acontece nada, mas no Fosso tá sempre aí, ó, em três anos, né? Fazendo, tipo assim, ó, eu fico sabendo de pessoas desconhecidas, cara, que falam, por exemplo, escambo e tudo mais, eu acho isso muito foda, sabe? Tipo assim, tá disseminando cultura mesmo, cara. Ó, a presença da Banda 4 também é uma presença forte, tipo assim, nessa explosão instrumental que tá rolando no país inteiro. É um dos melhores que eu já vi, assim, ao vivo, porque instrumental é uma coisa complicada, tem que ser, você tem que ter um talento na arte muito sutil, sabe? A banda tem que te prender, isso é foda, eles conseguem, recomendo. Só o primeiro dia de festa, a gente se encontra lá, espero que você esteja nos outros dois até sábado. Não, o segundo dia eu fiquei sabendo que é uma festa meio fechada, o terceiro dia eu vou estar lá em Sabará, sem dúvida. Um cara de Sabará que nem sabe nada de música me falou que ia rolar a festa, foda. Pode crer, tamo junto. Aqui, todo mundo. É isso aí, velho. Vambora. 1h20 da manhã, depois de um pedido explosivo da madrugada, pedindo mais um para o quarto instrumental. Churupitas Mello vai entrar no ar e eu posso ir fazendo 3 anos de vida, muito rock and roll, muita festa, é grito rock, é escambo, é real instrumental, é circuito fora do eixo, do caralho. E agora a gente está invadindo o palco agora que pode para comemorar com um dos caras mais importantes aí desse aniversário. E tá no momento de desmontar som. 3 anos de coletivo, Salgado. O que você tem pra falar desse início de comemoração aí? Pau gravando. Já falou tudo no show, né? Mas como o nosso podcast é gravado, não deu pra gravar o show inteiro. Só queria que você reforçasse a mensagem que você deixou bem clara pra todo mundo aí, do fundo do seu coração, que foi do caralho. Mas, e aí, velho? A comemoração tá começando aqui em BH e caminhando pra Sabará, né, velho? Eu acho que é muito foda, eu acho que 3 anos, assim, é muito chão, é muita ralação, é briga pra caralho, e vontade de levantar e fazer de novo, porque a gente sabe que se tá dando problema, porque a gente fez errado, tem que melhorar. E aí eu acho que o negócio é esse, cara, eu acho que hoje, com 3 anos, a gente vê que a consciência mudou de todo mundo e a gente sabe que todo mundo tem muito pra melhorar. E que cada vez mais, cara, eu acho que o coletivo só tem crescido em relação a isso mesmo, assim. Acho que pelo fato de todo mundo estar querendo mais e tendo essa consciência que eu preciso de mais, eu acho que esse que é o que faz acontecer mesmo, assim. Caralho demais, velho. Eu não preciso falar mais nada, é isso aí. Telefone sem fio, num momento especialíssimo aqui, finalizando a noite. Agora, como coletivo, a gente é tudo braço, tudo perna pra mesma coisa. Vou encerrar minha presença aqui. Foi do caralho demais. Esse primeiro dia de... Foi muito foda esse primeiro dia de aniversário do Fóceps. E agora o Justiceiro tá botando a galera pra bailar. Ouçam nossos podcasts no foradoeixo.org.br/rádio. O telefone sem fio vai ao ar no blog.forceps.com.br. E é isso aí, um grande abraço. Viva o Forceps. Tem 2 gatinhas dançando ali, uma com a outra. Eu vou ter que parar de filmar e parar de falar e vou lá dançar. Tchau. Conectou, apresentou telefones sem fio.